Quando meus sonhos se rebondam pra querência, logo me vejo na princesa do Uruguai. Assim vislumbro, embarcando as caminhadas, minha presidente Vargas, passarela pra quem chega e pra quem vai. Uruguaiana, do super bordo seco, uruguaiana, da rodoviária em forma de avião, sob um céu azul, ao natural ex-capital do Mercosul. Minha presidente Vargas, fonte iluminada de poesia e canção, pedestal do obelisco da retomada, história bem guardada dentro do meu coração. Praça Argentina, irmã portenha, elo de paz e união de dois países, recanto encantado das crianças, tal qual o sol no esplendor de seus matizes. Uruguaiana, do super porto seco, uruguaiana, da rodoviária em forma de avião, sob um céu azul, ao natural ex-capital do Mercosul. Minha presidente Vargas, fonte iluminada de poesia e canção, pedestal do obelisco da retomada, história bem guardada dentro do mundo.